Episódio 4. O Carvalhal é nosso. Quarta-feira, vamos todos ao Carvalhal. Temos que manter a tradição. Assim dizia o cartaz, afixado na Praça da República, no Souto da Casa. Eram 9:30 da manhã. Os bombos, desde as 6 horas, percorriam as ruas da aldeia, convocando o povo para a peregrinação ao Carvalhal. Por uma das ruas que dão para a praça, surgiu o cortejo, trazendo à frente, erguido por crianças, um cartaz com a grande pergunta-resposta do dia. Quem é o Carvalhal? E logo a seguir, um regente que dirigia a fanfarra. Com intervalos de alguns minutos, estouravam foguetes no ar. Quarta-feira de cinzas. O carnaval ficara para trás, com os seus folguedos, correrias, máscaras e danças pela noite fora. Restava ainda na boca um sabor a vinho. Pela manhã, mal dormidos, ainda a passos pesados, tinham ido à cerimónia das cinzas. O sol raiara e começara a aquecer, e talvez a acentuar mais o cansaço, a fadiga. Ia começar um dia calmo, tranquilo, simples. Lá para a Serra do Carvalhal, alguns trabalhadores, sob a direção do feitor da Casa Garrete, plantavam castanheiros. O Carvalhal era uma vasta zona da serra entregue ao condomínio de 3 entidades. À Irmandade do Santíssimo pertenciam os castanheiros, os pastos à Casa Garrete e o terreno do Carvalhal ao povo que todos os anos demarcava para cultivar. Mas a terra, nunca farta e por esse tempo, grandes logradores públicos tornaram-se presa de casas grandes em terras onde a população aceitou submissa e resignada as anexações e impotente assistiu aos factos consumados. No Souto da Casa, correu pelo povo apregando que pessoal da Casa Garrete andava a plantar castanheiros no Carvalhal. Os sinos tocam a rebate, as ruas pejam-se de gente desperta do torpor, fervem os ânimos, acumula-se e adensa-se a multidão, cada vez mais efervescente. Passa-se a nova de boca em boca e grita-se: o Carvalhal é nosso, o Carvalhal é nosso. A convocação faz-se até cerca das 10:30, hora em que se inicia a descida para a Ribeira da Gardunha e depois a ascensão, serra acima, para o Carvalhal. Quem é o Carvalhal? Logo à saída, por uma ponte de madeira em ruínas, passa-se junto ao velho lagar, onde o Sr. Antunes, há quem, se quis refugiar. Com os enormes bombos à frente, grupos, carregando os sacos com as merendas e garrafões, lá vão trepando pela encosta. Vai lá. Vamos. É a última subida. Antes é outra. Não, não. É a mesma última. Esta é uma espinha e um bacalhau. Ai, mas já tem sido. Este é para... E fica-se muito bom. O que é que tem que ser aí ao meio e meio? Para descansar as pernas e vemos o que já fizemos. Esta paisagem é linda. A fadiga apossa-se de todos, mesmo dos mais resistentes. E os homens dos bombos, agora um pouco dispersos, continuavam a subida, escorrendo-lhes o suão pelas fontes. O céu está bastante nublado, ameaçando chuva. Antes do meio-dia, chegam os primeiros ao Carvalhal, depois da caminhada difícil de mais de 6 quilómetros. Em todos os sentidos, estendiam-se os largos limites de uma terra quase sagrada, da terra do povo do Carvalhal. A multidão ataca a subida para o Carvalhal, empunhando sachos e enxadas. Não são duas ou três pessoas que sobem a rebento a cavalos da serra. É a gente toda do soto da casa, onde se misturam os exaltados e os lúcidos, os ardentes e os calmos, mas todos desejosos de repor a verdade, salvaguardar os direitos e afastar os intrusos. No Carvalhal, o feitor da casa Garrete, o Sr. António Antunes Aquém, vê subir a gente em fúria. Homem destemido, não arreda pé. Alguns dos trabalhadores somem-se, mal dão conta do barulho. Ele enfrenta a gente em alvoroço. A refrega de palavras. O Carvalhal é nosso, gritam os populares. Mas o senhor Aquém defende os interesses do patrão com calma e destemor. Os ânimos aquecem, os mais insofridos não toleram demoras a conversar. Querem métodos rápidos e abrem uma cova. Outros mais calmos e seguros do direito que a todos assiste, moderam os ânimos dos impulsivos. Mas atacam os castanheiros recém-plantados. Cortam-nos e conseguem, após porfiados esforços, que o senhor Aquém ceda e manda embora os trabalhadores. Visitam-se os pontos mais ligados à tradição, como o sítio de Arremonde e nele o Penedo Caldeiro, o Cabeça do Tiro. Relembra-se o princípio da tradição. À medida que chegam, reúnem-se junto da velha secadeira de castanhas. Acendem-se enormes fogueiras com as fartas giestas secas encontradas em redor. para assar os bifes ou o bacalhau e aquecer as merendas. Já chegaram todos. São quase 13 horas. No cabeça do tiro, olha-se o relógio de minuto a minuto. Um homem pergunta: de quem é o carvalhau? E todos respondem. E às 3 em ponto, o mais forte foguete do dia sobe rebentado com fragor. Substitui o tiro de pistola da tradição dado pelo regedor, depois de uma preleção ao povo, e que terminava com estas palavras: o céu é de quem o ganha, e a terra de quem a amanha. Segue-se o lauto almoço, comido aqui e ali, entre as giestas, sobre os cabeços ou debaixo dos castanheiros despidos, na alegria e convívio, entre toques de pratos e bombos. O que é de um é de todos. Respira-se alegria, boa disposição, e manifesta-se o espírito fraterno desta boa gente. O vinho, o bom vinho, alegra o coração de muitos. Depois do almoço, seguiu-se um baile animado, acompanhado pela fanfarra. E novos e velhos todos dançam. Sinal da capitulação é o reboleiro que traz agora às costas a caminho do soto da casa. O resto do povo arrasta os castanheiros cortados por raiva e, como troféus orgulhosos, leva-nos para o soto da casa. Percorrem as ruas gritando até enrouquecer: o carvalhal é nosso! Mas o povo quer mais, quer que o aquém não só reconheça os direitos do povo ao carvalhal, como ele se identifique com o povo. Por fim, o aquém também acabará por dizer: o carvalhal é nosso. Pelas 3 horas, a retirada começa. Com os sacos agora menos carregados e os garrafões vazios, a caminhada é mais suave e, apesar do declive, até mais lenta, pois ninguém tem pressa. Nos últimos pinhais, todos param e colhem ramos de pinheiro, que erguidos nas mãos e aos ombros, simbolizam a pernada de castanheiro que os antigos fizeram levar ao então feitor da Casa Garrete. Pelas 5 da tarde, ao chegar à povoação, todo o povo se veio juntar à manifestação. Das portas, das janelas e varandas, muitos se debruçavam e participavam no delírio geral. De instante em instante, vozes erguiam a pergunta: de quem é o carvalhal? E imediatamente se obtinha a clamorosa resposta: é nosso! E com novas voltas, por quase todas as ruas da freguesia, terminou o grande dia do carvalhal. O grande dia da afirmação consciente dos direitos de um povo.